Uma boa noite a todos. Boa noite. Prazer, que honra, privilégio estarmos aqui. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Antes da gente abrir a Bíblia, deixa eu explicar para vocês o que é que a gente vai fazer aqui essa semana toda. Nós vamos estudar uma mensagem. O tema geral dessa semana de oração é a mensagem de 1888. A Igreja Adventista surge mais ou menos a partir do ano de 1844, e a igreja vai se organizar e tomar esse nome, Adventista do Sétimo Dia, em 1863. Então já faz bastante tempo, né? Já fazem aí, vamos pensar, 150 anos que essa igreja existe. E como as pessoas nascem e se desenvolvem com o tempo, e crescem e amadurecem, isso também acontece com os movimentos religiosos. Por vezes, quando você vai estudar a história do cristianismo, lembra que lá no livro de Atos, a igreja se reunia em pequenas casas, grupo, quem sabe, de 10, 15, 20, 50 pessoas no máximo. Hoje em dia, nós temos no nosso mundo igrejas com 20 mil membros. Igrejas com espaços enormes na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, igrejas muito grandes. Eu mesmo me batizei na Igreja Central de Curitiba. Lá são mais ou menos uns 3 mil membros. Uma igreja enorme, muito grande. Mas as igrejas começam pequenininhas e vão crescendo. Assim também como a gente vai crescendo e vai tendo as nossas experiências na vida e vamos aprendendo, a igreja também vai aprendendo. E a gente aprende com as coisas boas e com as coisas ruins. A gente aprende com o amor que os nossos pais têm pra gente, com a educação que os nossos pais dão pra gente. Mas a gente também aprende com as coisas ruins, os acidentes que acontecem. Então, quando uma criança sobe em cima da árvore, cai e quebra a perna, ela tem uma lição pro resto da vida. Subir na árvore é gostoso, mas tem que tomar cuidado. Que é uma lição para a vida. E a gente aprende com as coisas boas e com as coisas ruins. Em 1888, aconteceram coisas boas e ruins para essa igreja. Houve uma reunião da igreja lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, onde a igreja se reuniu para discutir a palavra de Deus, para conversar, para orar, e aconteceram coisas muito especiais ali. E dentre as muitas coisas que a igreja estudou lá em 1888, nós vamos estudar hoje, em 2013, aqui em Cachoeirinha, amém? Amém? Porque aquilo que aconteceu lá ainda traz lições importantes para nós hoje. E o título da minha mensagem essa noite é assim: As Três Mensagens Angélicas e a Mensagem da Justificação pela Fé. Eu trago para vocês uma citação de Ellen White para a gente começar, e adiante nós vamos abrir a Bíblia. Se você quiser já ir no abrindo a Bíblia, Apocalipse 14. Enquanto você abre a Bíblia, olha só o que Ellen White diz, comentando aquilo que aconteceu em 1888, na Assembleia da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela diz assim: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor uma preciosa mensagem ao seu povo. Esta mensagem devia pôr, de maneira mais preeminente diante do mundo, o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e no seu amor imutável pela família humana. Todo o poder foi entregue nas mãos de Cristo para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom da sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo, em grande medida. Só essa citação já é suficiente para a gente gastar tempo compreendendo algumas coisas importantes. A mensagem de Deus, ela é preciosa. Ela não é algo comum. Não se joga pérolas aos porcos. Foi o que Jesus nos ensinou. E Deus envia uma mensagem preciosa, uma pérola. E o que é essa pérola? É a mensagem fundamental. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo, que é Deus, que se fez homem, valoriza você, ama você, conhece a sua vida, conhece os seus pecados, as suas dificuldades, e para não te condenar ao inferno, Ele foi para a cruz, carregando na cruz os seus pecados todos, para eu viver eternamente assim. É o hino que nós cantamos. Esse é o Senhor Jesus, é aquele que nos ama. E diante dessa mensagem, a gente entende que nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados diante de Deus pela roupa que a gente veste. Quantas pessoas deixam de vir à igreja porque elas acham que elas não têm uma roupa adequada? Obra do diabo, do engano, para afastar as pessoas da igreja. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja por causa de tantas vergonhas, tantas mentiras que o mundo e o diabo prega para evitar que as pessoas estejam aqui? Porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E por que que o diabo não quer que as pessoas tenham fé na palavra de Deus? Porque se elas tiverem, elas serão justificadas dos seus pecados. Elas serão salvas para obedecer todos os mandamentos de Deus. Essa é a terceira mensagem angélica, que é a mensagem talvez mais importante que essa igreja prega ao mundo. E vamos entender então, a partir da Bíblia, o que são essas três mensagens angélicas. Então, Apocalipse capítulo 14, versos 6 até o verso 12, assim diz a palavra de Deus: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adores da besta e da sua imagem. Quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em grande medida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem, nesses versos, a sua mensagem fundamental. Porque essa igreja não está construída para dar dinheiro para pastor, para fazer festa, para fazer quermesse, para fazer oba-oba, para ensinar as pessoas que elas vão para o céu, basta que elas deem o dízimo, sendo elas mentirosas, assassinas, ladras, infiéis, em relação ao sábado, em relação a um monte de coisas nos quais as pessoas são infiéis. É por isso, inclusive, que essa igreja está não cheia. Porque se nós estivéssemos aqui pregando que você vai ficar rico, que você vai ficar curado de todas as suas doenças, que você vai ficar agora uma maravilha se você vier na igreja, talvez essa igreja estivesse lotada. Todo mundo que está lá na fila do SUS estaria aqui. Todo mundo que está lá no boteco estaria aqui. Agora, a mensagem que essa igreja tem é uma mensagem de fidelidade à palavra de Deus. E é por isso que ela não está cheia. Mas ainda que ela não esteja cheia, lembra do que Jesus falou: se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. Nós estamos em mais que dois ou três. Esse texto colocou diante de nós aquilo que a gente chama do Evangelho Eterno. E muitas pessoas acham que o Evangelho é algo somente do Novo Testamento. Porque o Evangelho é o quê? É a mensagem de Jesus Cristo. Você tem então, por exemplo, o primeiro Evangelho que foi escrito, que provavelmente foi o Evangelho de Marcos. Marcos já começa dizendo assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele vai contar que Jesus Cristo pregava o Evangelho. Marcos capítulo 1, versos 1, versos 14 e 15. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Quem é Jesus Cristo? O Evangelho de João, por sua vez, começa dizendo assim, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o verso 14 vai dizer, e o Verbo se fez carne. Vocês entendem quem é Jesus Cristo? Deus que esvaziou-se de si mesmo para se tornar ser humano, carne. Portanto, a mensagem do Evangelho é eterna, sendo a mensagem de Deus. Essa mensagem não começou a ser proclamada somente nos tempos do Novo Testamento. Lembra quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, versos 1 e 2? Ele diz que o Evangelho de Deus foi prometido por intermédio das Sagradas Escrituras, se referindo ao que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Então, quando as igrejas ensinam que nós devemos obedecer só o Novo Testamento e desprezar o Antigo Testamento, o que é que elas estão desprezando? O Evangelho de Deus, prometido nas Sagradas Escrituras. Claro que existem coisas no Antigo Testamento que nós não mais seguimos. Nós não matamos cordeiro, misturamos com sangue, colocamos dentro do templo, a gente não faz mais nada disso. Porque todo aquele sistema do Antigo Testamento era simplesmente sombra, ensinamento do verdadeiro Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Agora, a mensagem da salvação pelo sangue do Cordeiro é uma mensagem eterna. Antes de Jesus vir ao mundo, como é que o povo de Israel podia ser perdoado dos seus pecados? Eles iam, pegavam um cordeiro perfeito, que não tivesse defeitos, doenças, e levavam até o templo, até o santuário. Confessavam os seus pecados em cima daquele cordeiro e diziam assim, eu matei, eu roubei, eu menti, eu fiz fofoca, eu falei mal das pessoas, eu fiz o mal para as pessoas, eu mereço a morte. Deus me perdoa. E matava o cordeiro. O cordeiro inocente pagava o preço do pecador culpado. E pelo sangue do cordeiro se administrava o perdão dos pecados. Adiante no Novo Testamento, o livro de Hebreus vai nos ensinar que o sangue de bezerro, cordeiro, bode, touro, boi, não limpa ninguém dos seus pecados. Tudo isso era um grande ensinamento de que Jesus Cristo viria ao mundo, inocente, perfeito, sem pecado, para dar a vida pelos pecadores. Olha que mensagem linda. A morte do Cordeiro para libertar os pecadores da culpa e da punição dos seus pecados no Antigo Testamento era apenas uma sombra e uma lição constante a respeito da obra de salvação a ser realizada por Deus através de Jesus. E a Bíblia vai dizer coisas maravilhosas, dizendo assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 19. Quem estava na cruz? Deus estava em Cristo, pagando o preço do que ele não tinha culpa. Porque se você mente, a culpa não é de Deus. Se você transgride o sábado, a culpa não é de Deus. Se você faz fofoca, mata, rouba, estupra, sei lá o que de pecado que você faça, a culpa não é de Deus. Se você gasta 2 horas do seu dia assistindo jogo e novela e não gasta 5 minutos com a Bíblia e orando, a culpa não é de Deus. Mas Ele carrega a sua culpa sobre a cruz. sem ser o culpado. E ele pode perdoar todos aqueles que se arrependem e têm fé em Jesus Cristo. A necessidade da morte do Cordeiro indica que o problema do pecado não poderia ser resolvido simplesmente através da lei, uma vez que ela não purifica as pessoas dos pecados e transgressões. Se a lei dos 10 mandamentos resolvesse o problema do pecado, sabe o que precisaria para o mundo ser transformado? Era só entregar uma cópia dos 10 mandamentos para cada pessoa. Ninguém ia mais roubar, ninguém ia mais adulterar, ninguém ia mais mentir. Já pensou que o Congresso Nacional do Brasil ia mudar? Vocês concordam? Eles não iam mais roubar o nosso dinheiro para fazer festa e bagunça. Quem sabe a gente teria uma saúde melhor, uma segurança melhor. Mudaria o mundo se o Evangelho fosse seguido. Agora, eu ensinar para as pessoas: não roubarás, não matarás, guarde o sábado, não adore ídolos, não resolve o problema das pessoas. Porque a gente precisa do quê? De perdão daquilo que a gente já fez de errado. Quem sabe alguns aqui mal conhecem os 10 mandamentos e transgrediram os mandamentos de Deus. Como é que resolve esse problema? Não basta eu dizer para você: olha, Deus falou para você não fazer isso. Deus tem que te perdoar. E para te perdoar, Ele carregou a culpa. E a Bíblia vai ser clara nesse ponto de que a lei não pode nos salvar. E ela vai dizer assim: se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Gálatas capítulo 3, versos 21 e 22. Deus resolve o problema do pecado não é com a lei, é com a morte de Jesus em nosso favor, mediante a fé. Portanto, é somente através da justificação pela fé que nós podemos ter acesso à paz com Deus, perdão dos nossos pecados e transformação do coração para podermos realizar as boas obras, ou seja, guardar a lei. E a Bíblia é muito clara nesses pontos todos. Ela diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Salvação não vem da gente, vem do Salvador. É diferente. E essa salvação é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não vou chegar no céu porque eu vesti terno. Senão eu ia chegar lá e dizer assim: olha, eu vesti esse terno, eu vou para o céu. Eu preguei lá aquela noite, então eu sou o pastor, então eu vou para o céu por causa disso. Mentira! Eu vou para o céu porque o Senhor do céu desceu de lá para morrer numa cruz por mim. É por isso que eu posso ir para o céu. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, versos 8 a 10. A salvação é de graça, mas ela não é enviada a nós para que a gente possa pecar à vontade. Ela é enviada a nós para que a gente possa se arrepender dos pecados e mudar de vida. Se Jesus precisou morrer por você para te perdoar a mentira, sinceramente, você quer continuar mentindo? Quando você entende isso, olha o preço que Jesus teve que pagar para perdoar as mentirinhas. Não é um preço muito caro por um pecado muito pequeno? Vocês não concordam com isso? Por uma coisa fútil, por uma coisa pequena, Jesus Cristo precisou morrer para nos perdoar. Será que é tão gostoso assim mentir? Será que é isso que a gente quer na nossa vida? E eu estou usando o exemplo da mentira, mas coloque nesse exemplo qualquer pecado. E quando a gente encontra com a cruz, a gente encontra com o pecado. E a gente percebe. Ele pode ser bonito, ele pode ser gostoso, ele pode dar um prazer momentâneo. E há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A justificação pela fé verdadeira e genuína, segundo a Bíblia, gera obediência a todos os mandamentos de Deus. Talvez esse seja o ponto que o mundo evangélico não entende. O mundo evangélico pensa assim: eu sou justificado pela fé, não é pela lei, então eu não preciso guardar a lei. E eles usam esse argumento especialmente para dizer que não precisa guardar o sábado, porque os outros mandamentos eles dizem que eles querem obedecer. Agora, se você se julga no direito de transgredir o sábado por causa da justificação pela fé, o que impede o ladrão de roubar e dizer que também vai ser salvo porque ele é justificado pela fé? Estão entendendo a ideia? Você quer transgredir o sábado porque você é justificado pela fé. Então deixa o ladrão roubar você e depois entrar na igreja e dizer: estou salvo pela fé. Estão entendendo a questão? A justificação pela fé que Deus nos dá não é para a gente continuar sendo ladrão, caso a gente seja ladrão. É para que o ladrão se arrependa e mude de vida e vai trabalhar. E vai ser honesto. E vai devolver seu dízimo e dar suas ofertas. E se puder, repara o erro contra quem ele roubou. Isso é que é a salvação, que envolve não é só a teoria, mas é a prática da vida, é a realidade. Que o ladrão deixe de ser ladrão pelo encontro com a cruz. Além da obediência aos mandamentos de Deus estar explícita na terceira mensagem angélica em Apocalipse 14, 12, nesse texto que a gente leu se faz uma clara alusão ao mandamento do sábado. Olha que interessante o texto que a gente leu: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6. Vocês lembram do mandamento do sábado, como é que é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em seis dias fez o Senhor, aquele que fez, os céus, a terra e o mar, o céu, a terra e o mar, tudo que neles há. No livro do Apocalipse, no contexto do fim dos tempos, queda de Babilônia, marca da besta, nós ainda devemos continuar guardando o sábado, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, é o sétimo dia descansou e santificou o dia de sábado e colocou o sábado nos 10 mandamentos. Também se diz que é chegada a hora do seu juízo, e fala também das fontes das águas, né? Que Deus criou o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. E isso relembra a história do dilúvio, quando Deus abriu as fontes das águas e caiu toda aquela água e inundou o mundo inteiro. Aqueles que transgrediam a lei de Deus foram julgados e condenados nas águas do dilúvio. Então ele faz uma alusão ao mandamento do sábado e invoca o juízo de Deus sobre aqueles que transgridem os seus mandamentos. Seriedade que o livro do Apocalipse traz para a gente. Então, o resuminho, né, desse verso: temer a Deus, que quer dizer respeitar a Deus com temor e tremor, dar glória a Deus, porque Ele é o Criador da vida, Ele é o Autor da salvação, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, dar glória somente a Ele. Saber que é chegada a hora do juízo, Deus está julgando, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Não adore o mundo, o pecado, o diabo, a Rede Globo, sei lá mais o que que esse mundo oferece para que você adore. Adore quem é digno de adoração, o Deus eterno, que te ama e te salva em Jesus Cristo. Adore a Ele. Diante de tudo isso, Deus desmascara o falso sistema religioso. Caiu. Caiu a grande Babilônia. E quando você estuda essa ideia da Babilônia na Bíblia, ela está presente do Gênesis ao Apocalipse. Lembra que em Gênesis capítulo 11, o que, que Deus manda? Deus manda o povo encher a terra, e eles têm uma ideia: não, vamos fazer uma cidade, vamos construir uma torre até o céu. Chegar ao céu por suas próprias obras. Essa é a essência de Babilônia. É sobre essa mensagem que o mundo católico e evangélico constrói a sua ideia. Porque em grande parte das igrejas não se prega a palavra de Deus como ela é. A ideia sempre é assim: vamos fazer um show aqui na frente para animar o povo continuar vindo, dando dinheiro e etc. E aí quem vier está salvo. E assim, até se fala de Jesus, a graça de Deus, etc, etc, etc. Mas se arrepender dos pecados, guardar os mandamentos, ser fiel, se batizar, mudar de vida, muitas vezes isso fica longe dos ouvidos das pessoas. É só oba-oba. E tentar chegar ao céu, por quê? Porque eu vou para o culto, então Deus vai me salvar. Se eu vou lá na igreja, Deus vai me salvar. Deus vai te salvar se você tiver fé em Jesus. Aí sim, Deus vai te salvar. Depois você percebe que a Babilônia é presente também nos livros históricos. Por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 7, vai falar que a Babilônia rouba os utensílios do templo de Deus, os coloca nos templos dos deuses pagãos e faz guerra contra o povo de Deus. Lembra do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor vai lá para Israel, mata o povo, destrói Jerusalém, leva eles cativos para a Babilônia, rouba o templo de Deus, as coisas do templo e coloca lá no lugar pagão, fazendo essa mistura de paganismo com a religião de Deus, com a religião verdadeira. E por fim, a Babilônia escatológica, que você encontra lá no livro do Apocalipse, capítulos 17 e 18, que alimenta o povo não com a verdade, mas com o vinho da fúria da sua prostituição. Olha que interessante, a Bíblia diz assim: habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo 37, verso 3. Para se alimentar com a verdade. O que, que é a verdade? Salmo 119, 142 diz que a lei de Deus é a verdade. E João 17, 17 diz que a palavra de Deus é a verdade. A Babilônia alimenta o povo com o quê? Com a verdade? Vinho de prostituição. Não ensina a lei de Deus, nem a palavra de Deus. A mensagem é pesada. A gente pensa que está tudo bem. Onde se fala de Deus está muito bem. Mas onde se fala de Deus sem ensinar a lei e a palavra, ali está o povo alimentado com o vinho da prostituição de Babilônia. Dentro desse contexto se faz uma advertência contra a marca da besta. E vamos pensar um pouquinho. Bom, a Bíblia diz em Ezequiel 20, verso 20, que a santificação do sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Portanto, a santificação do falso sábado, a guarda do domingo, é a marca da autoridade humana e satânica contra a lei de Deus. Isso, claro, né, dentro de um contexto onde vai se proibir as pessoas de comprarem ou vender, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que não adoram a besta. Mas olha que questão interessante. Deus falou que a guarda do sábado é um sinal entre ele e o seu povo. Vem o mundo cristão, católico e evangélico e manda o povo guardar o domingo. Deus fala uma coisa, os homens falam outra. Quem segue os homens recebe a marca dos homens, a autoridade que eles preferem obedecer. Deus fala uma coisa, o homem fala outra, você tem todo o direito de seguir os homens. Mas aí você vai ter o destino dos homens. Entendem que a questão é complicada? Aí alguém pensa assim: ah, mas essa questão entre guardar o sábado ou domingo é muito pequena, não é verdade? Não parece uma coisa um pouco boba, inclusive? Será que Deus daria um juízo tão grande contra quem guarda o domingo, porque não guarda o sábado? Da nossa perspectiva, é uma coisa pequena. Mas será que a fruta que Eva comeu no Jardim do Éden era muito grande? Deus falou: não pode comer essa fruta. Podia ser o tamanho de uma uva. Por causa de uma uva, toda desgraça possível caiu sobre esse mundo. Porque desobedeceram o que Deus falou. Deus falou, não foi para ficar sem ser obedecido. Ó, se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus estava brincando? Deus não estava brincando. Comeram. Entrou a morte e o pecado. E agora é por isso, porque somos pecadores mortais, que precisamos da salvação que somente o Deus eterno pode nos dar. E Ele nos deu essa salvação através de Jesus. Esta é a mensagem desta noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muitos cristãos dizem assim: quem tem fé em Jesus não precisa guardar os mandamentos de Deus. Alguns cristãos ensinam isso, mas o livro do Apocalipse, a palavra de Deus, ensina de forma diferente. Quem tem fé em Jesus, guarda os mandamentos de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para terminar, meus queridos, eu quero falar com cada um de vocês em particular. Você precisa do perdão dos seus pecados? Eu não conheço os seus pecados. Eu não posso apontar vocês e dizer, você faz isso, faz aquilo outro. Eu não sei, mas Deus sabe. E você também sabe. Coisas ruins que Deus mandou não fazer e que existem na sua vida. E você precisa do perdão desses pecados. A próxima pergunta para quem responder sim a essa primeira é assim: você crê em Jesus como seu único Salvador e Senhor para ter a experiência da salvação? Você compreende que Jesus Cristo não é uma pessoa qualquer? É Deus que se fez homem para te salvar? A vida dele foi profetizada mais de 1000 anos antes dele existir. Livro dos Salmos, livro de Isaías, livro de Gênesis, por todo o Antigo Testamento, a mensagem de como seria a vida dele, e ele vem cumprir essa mensagem. Você compreende que a fé é o instrumento que Deus usa para a sua salvação, para salvar aqueles que se entregam a Cristo? E você, tem fé no Evangelho? Ousa crer no Evangelho para o perdão dos seus pecados e para a sua salvação? E a última pergunta: você deseja o perdão dos pecados e a salvação para poder desobedecer mais a Deus ou para poder obedecer e guardar a sua lei? Essas são perguntas individuais para cada um de vocês. Mas se você quer o perdão dos seus pecados, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, se você compreende que a fé é o instrumento que Deus usa para te salvar, e se você deseja receber o perdão para poder obedecer a Deus e não desobedecer, eu gostaria que você tivesse coragem diante de Deus. Coragem de levantar, coragem de orar, coragem de se entregar a Ele, para que essas realidades não sejam só teorias na Bíblia, mas realidades na sua vida. Realidade do perdão de Deus, da paz com Deus, do amor de Deus, da certeza de que Jesus é verdadeiro, de que a palavra dele é a verdade e que ele pagou um preço caro por vocês. Se Jesus tivesse pagado US$ 1 bilhão pela alma de cada um, seria um preço alto, mas ele pagou um preço muito maior. Porque dar dinheiro não dói na nossa carne, mas a cruz dói. E não só na sua carne, mas na sua alma. Porque o Criador da vida não morre. E Atos capítulo 3, verso 19, diz que nós matamos o autor da vida pelos nossos pecados. Será que vale tanto a pena assim? Eu sou o primeiro a aceitar o apelo dessa noite. Eu quero pedir a Deus que perdoe os meus pecados. Eu quero dizer para Ele que eu creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu entendo que o instrumento que Deus usa para me salvar é a fé. E eu quero fé, não é para desobedecer, é para obedecer, para aprender a amar a Deus, amar vocês, amar todas as pessoas, por mais difícil que seja. Eu quero essa experiência e eu acredito que muitos de vocês precisam da mesma experiência. O meu apelo é que, se você entendeu a mensagem, se Deus falou com você ao seu coração, vá se colocando em pé, vai orando a Deus, vai pedindo a Ele: Senhor, eu preciso desse perdão, eu preciso dessa salvação, eu me entrego ao Senhor pela fé, não para te desobedecer em nome da justificação, da salvação e do céu, mas para aprender a te amar e amar as pessoas, Pai. Foi por isso que Deus trouxe eu aqui, para a gente poder meditar nessas coisas, para a gente poder se entregar, entregar a nossa vida, a vida da nossa família, e crer no Evangelho. E a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Alguns de vocês ainda não são batizados nesta igreja, e Deus chama vocês para essa experiência. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Nos procure, marque o estudo da Bíblia, converse com a gente. Nós poderemos ser batizados essa semana, semana que vem. Quem precisa dessa experiência, que tenha essa experiência e receba a salvação. Vamos orar juntos agora nesse momento, Pai do céu. Em nome de Jesus, obrigado pela tua mensagem, Pai. A mensagem de que nós devemos te temer e te dar glória, porque é chegada a hora do juízo, Pai. Nós sabemos que o juízo cai sobre aqueles que transgridem a tua lei, Pai. em relação ao sábado, ao sexo, ao dinheiro, aos palavrões, às imoralidades desse mundo. Tantas coisas ruins que existem no coração da humanidade, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, Pai. Perdoa a gente, transforma a gente, e ensina a gente a nos amar e a te amar acima de tudo neste mundo, Pai. Papai do céu, salva também a nossa família, por favor, Pai. Toca no coração, no corpo e na alma deles também, as pessoas da nossa comunidade. Ajuda-nos, Pai, a te encontrar a cada dia e a te adorarmos em espírito e em verdade, Pai. Coloca a tua lei no nosso coração e afasta-nos do mal, pela obra do Evangelho, em nome de Jesus.